Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Esse é o Omelete Nights, senhoras e senhores! Ai, que beleza! Só o Thiago se manifestou. Ai, que beleza! Por que só o Thiago se manifestou? Só o Thiago se manifestou porque eu tô me manifestando o dia inteiro, tá? Eu tô o dia inteiro na manifestação. E o Marcelo Hessel tá um moribundo ali. Ele tá pois caindo no tá escurinho. Morto. Tá Hessel morto. Tá morrendo. Morto. Né, Hessel? Tô morrendo, eu fui viajar. Eu estava com amidalite, viajei para a cidade do México, não consegui botar um pingo de tequila na boca e olha, estou feliz, viu? Feliz, tomando remédio e é isso. E eu decidi que a partir de hoje eu não me manifesto mais verbalmente, vou me manifestar apenas musicalmente. Ah, não! Eu como se não bastasse. Uma flauta. Algum idiota. Algum me mandou corno uma mandou uma flauta doce pro Érico. Que demais, né? Que talento, eu diria. Olha só. Tá, você poderia tocar na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Tem flauta doce na Orquestra Sinfônica? Não, flauta doce é coisa de criança. É coisa de primeira série, sabe? Você aprende a tocar lá asa branca. Só, olha, nem os peruanos usam a porra dessa flauta, entendeu? Tá, os peruanos usam flauta andina, que é um negócio pro muito melhor. Governo, que Marcelo merda Hessel, aí. Na quarta série, tá? Na quarta série do Colégio Jean Piaget Arujá, eu participava da banda de flauta doce. Eu tive você vê aula como de era bom doce. O colégio, uma né? Banda de flauta doce. Eu tive aula de flauta na segunda série. E a minha flauta era absolutamente desafinada, eu não sabia nada. E eu só fazia mímica, tá? Eu dublava. Todo mundo tocava e eu fazia de conta que eu tocava flauta. Nossa, caralho, eu fazia isso também, Hessel. Quando tinha a avaliação individual, aí chegava a hora de assoprar minha flauta lá, aí saía tudo desafinado, porque a minha flauta era desafinada, aí a professora falou, olha, tem que afinar sua flauta, não sei o quê. E ela já partia pro próximo, aí eu... passou. Aí, agora só no próximo mês. Eu fazia isso também, Hessel. Mas eu... A flauta não, que a flauta eu meio que dominava, que tinha uma música só pra tocar, que era Parabéns a Você, porque era no aniversário da cidade. É. Então não era muito difícil. Mas depois começou a porra da fanfarra, sabe? E aí eu tinha que assoprar uma nota e não saía direito nunca, só que eu precisava dos créditos. Então eu participava, eu ficava lá na porra da fanfarra. Só que aí eu sempre, na hora da minha nota, eu dava um... fingia que assoprava, mas eu enchia o peito e saía um nada, né? Aí, eu lembro até hoje do meu pai falando assim, você vê o seu empenho na fanfarra. Mal sabe ele. Cara, a experiência mais ridícula que eu tive com música na escola, tinha um festival de música no Objetivo, né, que era o colégio que eu estudava, lá em Brasília, e a gente tinha que escolher uma música famosa da época, assim, pra ir. A minha época, eu nem lembro o ano que era isso, mas... Você tem 20 anos, cara. Tipo, era... Semana passada. Toxic, a música famosa. Não, não era Toxic, mas era parecida. Era uma música dos Backstreet Boys. Ai, que all right. Eu acho que era essa música até. Eu acho que era Everybody. Everybody. Yeah. Pois é. E aí a gente dançou, eu e mais quatro amigos. Nós éramos os Backstreet Boys. Você dançou Backstreet Boys. Dancei Backstreet Boys. Olha todo mundo legal. Na minha época era o New Kids, na época do Érico era o Menudo. Mas não tem, pior, não tem pior pesadelo de adolescente do que fazer um bailinho na sua casa, na festa do seu aniversário, e esvaziar, e não sobrar ninguém. Tipo, é a pior coisa que pode acontecer. Ainda existe o bailinho? É verdade. Não tem eu mais. Acho que não, né? Não tem mais. Hoje o bailinho cara... é quando vai a galera pra sua casa e fica todo mundo dançando a dança da vassoura. Dança da vassoura, grande. Não tem mais dança isso. Hoje em dia é só pau no cu a vassoura, se aparecer. É pra... isso. Hoje em dia tem o WhatsApp, né, gente? Hoje em dia não precisa da vassoura pra se comunicar com as pessoas. Entendi. O Érico ficou mal agora. Eu fiquei mal mesmo. Tipo, pô, porque a vassoura, quando era moleque, era... Que é isso da vassoura? A vassoura é um lance de inserção social, assim. É como você... Cuidado com a vassoura e inserção na mesma frase, né, Marcelo? Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior, do que cenoura. Você pode se dar mal. A dança da vassoura, assim, quando você fazia aniversário, você fazia um bailinho na sua casa pra tocar tape. A tape é a fita cassete onde você grava sucessos do Elton John, sucessos da Whitney Houston, sucessos, assim, coisas dançantes, assim, de música lenta. Whitney Houston dancei muito. E aí a dança da vassoura é o seguinte, você tem que ter um número ímpar de pessoas, e aí uma pessoa vai ficar com a vassoura e vai dançando com a vassoura, enquanto os outros casais de jovenzinhos, meninos e meninas, estão dançando. Se você tá dançando com a Dani Taranha e eu quero dançar com a Dani Taranha, eu vou chegar pra você e vou te dar a vassoura na sua mão. Você vai ter que dançar com a vassoura durante um tempo. Eu nunca ouvi falar disso. E aí você... Isso é novo, né? E aí você passa a vassoura pra frente, entendeu? A vassoura é pra quem ficar sozinho, pra você ir trocando os casais. É um swing de crianças. Inocente. Que bonito. É um swing inocente. É um swing inocente. Que bonito. Que... Nossa, isso podia ser o nome de um grupo de pagode. Swing inocente. Nossa, muito. É a coisa do mundo. Pô, tá aí. Pronto, sempre quis um grupo de pagode. Vamos fazer o nosso agora. É um swing inocente. Swing inocente. Swing inocente. Omelete. Bom, mas eu acho que o assunto principal dessa semana só pode ser um. Que é o curso de sexo que vai acontecer lá na CUSP. Nas imediações da USP. Peraí, como é que é? Não, espera aí. É o curso de sexo oral. É um curso de sexo... Peraí, isso é mentira. Isso não é mentira. É um curso de sexo oral feminino. É um curso que está sendo É um curso de felatio ou um curso de cunilingus? Meu pai! Olha... Explica isso direito, explica é isso lacto, direito. É lato senso ou stricto senso? Cunilingus ou felatio? O negócio é o seguinte. Para cara que não sabe cair de boca na botija, tem um curso aí que está sendo oferecido, que você vai lá e faz 3 horas de aula. Para homem. Para homens. É um curso para homens. Tá. Não sei se pode ter mulher também. Talvez, acho que não. Porque os homens vão ficar constrangidos, talvez, não sei. Pode ser. Que é o seguinte, o cara que quer aprender a... Chupar o mariscão. Tava esperando uma... Muito... Isso. Daí, Hessel, que já resumiu tudo. Beijar o mariscão, né? Dar aquela mariscada. Dar aquela né? mariscada. Dar aquela, dar aquela beiçada. Né? Aquela beiçada no mexilhão. O cara que quer dar aquela beiçada... O rapaz que quer aprender a dar aquela beiçada no mexilhão... Faz esse curso. Ele faz esse curso, são 3 horas de aula. Puta, mas 3 horas, meu, o cara vai ficar com... Aí haja maxilar, hein, mano. Para de me interromper, senão não consigo explicar. Haja maxilar, o cara vai ficar com uma puta cãibra no pescoço. Cãibra no pescoço. Uma língua dura, né? Ele faz o negócio pra onde? O negócio é, primeiro ele tem a aula teórica. Teórica? Mas precisa de teórica. Tem aula teórica, com uma vagina, um molde vaginal, uma vagina... Tem que entender o bivalve. Plástica, né? Tem que entender o bivalve. Então ele aprende ali, né, as vistas dos professores, pro cara ver, e depois no final ele tem uma aula prática. Com quem? A aula prática consiste no seguinte, ele entra vendado numa salinha e ele não vê a moça o vê. Mas é uma salinha. E aí ele... Shops. Ele performa. Ele shops, ele performa. Aí ele faz o teste, né? Tipo uma prova. Ele vai aí lá, ele que vai lá. Isso? E ele isso mostra, é mentira? Ele mostra o que ele aprendeu. Isso não existe. Isso existe. Sério, chegou existe. O release. Chegou tem o release. Tem o website, né? O sítio na internet está disponível para quem quiser ver. Eu não vou passar aqui. Senão vão falar que é merchan. Então, não, é porque eu tenho vergonha mesmo de passar essa porra. Tá. Isso é pra homem. Eu só vou dizer que é nas imediações da USP, a gente tá chamando de CUSP agora. Mas peraí, esse é pra homem. E o pra mulher? Pra mulher não tem, só tem não esse pra tem. Homem. A gente recebeu esse falando que tá, não tem pra mulher, é só pra homem. Não tem pra mulher, é só pra homem. E só que, Dani Taran, aí é onde entra você. Ou talvez. Opa, por que eu? Porque eles estão precisando de voluntária. Mas aí, Se me pagasse. Você precisa ver se você... Nem se me pagasse. Quais são os requisitos, os pré-requisitos para ser voluntária nesse negócio aí? As voluntárias, elas precisam ser da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, com exame médico de AIDS e DSTs recentes. Tá. São os dias 2, 3 e 4 de dezembro que isso vai acontecer. Ou seja, então no meio do meu aniversário. Olha só que presente. Olha só. Podia ser... Alguém, se alguém quiser me dar um curso, eu vou agradecer e não vou. Ao invés de dar um vale spa, que né? Vale, alguma coisa, dá um vale mexilhão. Curso, vale chupisco, né? É tudo que eu quero, cair de boca no mariscão, beijar o mariscão. Vai ganhar da sua namorada no presente desse, ó, vai aprender, vai. Então, as voluntárias receberão ajuda de custo e garantia, ajuda de cuspe e garantimos total privacidade das mesmas, tá? Então, garrafinha. As vão ficar cabines separadas, precisa de boa higiene e é isso. O que precisa ter, basicamente, assim, não importa se você... Não e, ganha importa no, nada. E ganha no você final uns presentes aí, né? Tem que ser tem limpinho. Tomar um banho. Tem que tomar um banho e não ter doença. Cancro mole, essas cancro duro. Tomar um banho e não ter dinorreia. E ter muita cara de pau, né? Pra não rir na hora. Cara porque de se pau... eu fosse pra um lugar desse, gente, desculpa. Cara de pau, literalmente. É a gargalhada. Não ia ter como morrer de rir. Olha... Ganha um certificado, tipo um diploma. Cara, não sei se você tem você passou no curso de... Você é um chupador de seta sênior. De chupador de mariscão. Parabéns. Aí o cara põe um você quadro. Você podia ganhar uma medalha, né? Aí a medalha seria um mexilhão. Mexilhão de ouro, mexilhão de prata e mexilhão de bronze. A Omelete Nights. E-mails. Você mande o seu para omeletenights@omelete.com.br. Seus e-mails são incríveis, ao contrário da flauta de Érico Burgo. Não é verdade, flautista? De novo, obrigado para quem mandou essa flauta para minha flauta. Flautista do apocalipse é Érico Burgo. Você vai ver só no apocalipse, quando os zumbis estiverem correndo atrás de você, e eu com minha flauta encantá-los. Vai sim. Vou comandar um exército de zumbis com minha flauta mágica. Tem sentido isso. É o personagem que falta no Walking Dead, né? Falta um flautista no Walking Dead. Olha só, gente. Tem um e-mail aqui do Fábio Zelensky. Cansei de ouvir perguntas dos internautas que perdem toda a essência devido às regras absurdas impostas pelo Borgo. Diretamente olha pra você. Aí, olha para aí. Para resolver este problema, proponho o seguinte. Fazer o contrário. Eu vou dar a resposta de cada um de vocês e vocês é que formulem a pergunta. Com as regras que vocês quiserem. Entendeu? Meu Deus, okay. Que isso, que complexo. É tipo Jeopardy, tem um programa de... É interessante. Ele começa com você, Hessel. É. A sua resposta é... Ah, não sei. Depende muito. No meu apartamento hoje, talvez. Essa é a sua pergunta. A sua curso resposta. De chupar buceta, é isso. A minha resposta é... Nem ferrando. Nunca. A pergunta é... Dani Taranha, você gostaria de ser voluntária no curso de... para aprender a fazer sexo oral em mulheres? A minha resposta é nem ferrando, nunca. A sua resposta, Borgo. É. Quer saber? Eu iria fácil. Qual que é a pergunta? Se eu gostaria de ser voluntário no curso de música. Imagina a surpresa do mano. O cara abrindo, vendado, entrando lá. Fala, agora vai, vai lá. O que vai. Você, mostra o que você aprendeu. Opa! Pegadinha do malandro! Pegadinha, pegadinha do Borgão! Que e a resposta do Thiago é... Eu acho que toparia, mas teria que ter algo mais. Sozinho não rola. É alguma pergunta relacionada com dança, porque o Thiago dança e sozinho não rola, né? Tipo, comer a mulher melancia. Não dá pra uma pessoa. Sozinho não rola. Tem que ser duas pessoas juntas. É, tem que ter um mutirão. Tem que ter alguma coisa. Só mas querendo ressaltar aqui que a Dani Taranha, ela recorta todos os e-mails. Ela tem um carinho com os nossos ouvintes, que vocês tenho, não gente. Sabem como é isso, entendeu? Eu gosto muito de ler os e-mails. Ela imprime, recorta e depois ela vai botar numa pasta quando ela chegar na casa dela. É, eu faço tudo bonitinho, assim, pra eu saber. Coisa de psicopata, na verdade. Bota na colar pasta, na parede. Colar na parede é coisa de psicopata. Só quem compra, eu acho que o FBI tinha que fazer o quê? Em vez de ficar procurando psicopata depois que ele matou alguém... O cara tinha que falar assim, quem tá comprando cola Prit? Quem tá comprando? Vamos monitorar a porra da cola Prit. Taxinha também, barbante. Taxinha, não, barbante, eu faço barbante. Direitinho pra eu poder me achar, entendeu? Eu separo os e-mails, aí eu coloco ali por assunto, assunto pessoal, pergunta pra gente, separo bonitinho as coisas. Então e esse painel tem o rosto de quem? Sempre forma o rosto de alguém, né? Com esse painel grande. Omelete Nights. Mais um e-mail aqui do Roberto Ruiz. Pergunta pro pessoal do Omelete Nights é, se vocês tivessem que viver em uma das muitas casas mal-assombradas do cinema, qual delas vocês escolheriam? Moraria fácil no Overlook Hotel, o lugar mais glamuroso e mal-assombrado de todos os tempos. Aquele jardim, o jardim na neve, é bonito, tirando o Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson congelado é a visão do inferno. Ele fica congelado tipo o Debi Lloyd, né? Que ele escorre o nariz. Totalmente, assim. Nossa, parece Irmãos Farrelly essa é, hora. Irmãos Farrelly, porque ele fica... E aí escorre o nariz. Igualzinho, igualzinho. Pô, cara que fica congelado e escorre o nariz é clássico, viu? Cara que morre com o nariz congelado. Você ia ficar louco no Hotel Overlook, porque é aquela arquitetura impossível lá. Você entra numa porta, sai por outra. É, puta, aí pirar, tem um lugar que tem janela ótimo. E não é pra ter janela. Olha, não é impossível. Tirando aquela velha cancrosa lá... Cancrosa! Cancrosa. Eu topava tudo, até banho de sangue no elevador. Tudo bem, e você, Romarização? Eu não é bem uma casa, mas tem um negócio que desde criança que eu assistia o filme, eu achava foda o castelo do Drácula no Drácula de Bram Stoker, que o Keanu Reeves vai pra lá. É, porque tem três vampiras lésbicas, né? Pois é, cara. E eu era criança, eu ficava louco. Olha o Thiago! Mas elas têm só um mexilhão, né? Então, porque elas são grudadas no... Exato. Elas grudam, gente, desgrudam. Não. Tipo, elas são meio bizarras. Mas a hora que desgruda, cada um fica com um. Só. Não, mas é que a hora que elas atacam, depois que elas correm assim de costas, você vê que elas meio que são grudadas, né? Elas são criaturas, tipo, é meio esquisito, é um vampiro meio esquisito. Então, mas ela, né, deve ter um mexilhão só ali, esse que é o... Se a mesa, irmãos Farrelly também, né? Irmãos Farrelly, olha só, todas as casas assombradas remontam aos irmãos Farrelly. Você, Dani. A casa onde o Beetlejuice estiver, pra mim, tá bom. É uma aquela casa do Beetlejuice é muito legal. Olha só, é verdade, fantasma, é uma casa mal-assombrada, assombrada pela... Caralho. Pra aquela mulher lá, que eu esqueci Gina o nome. Dina Davis. É, eu queria ficar nessa casa, que pelo menos eu ia me divertir um pouco, tenho medo. Sua casa ia ser assombrada pelo Alec Baldwin. Olha que chique. Chique, né? E você, Eric, qual a casa que você ficaria? Eu ficaria na casa do Atividade Paranormal, porque... Ela é bem vigiada, né? Tem câmeras. Porque a Big casa Brother, né? É a casa que tem todos os confortos que eu tenho na minha. Tem Kinect, tem... Né? Tem câmera, tem um monte de televisão. Você fala, porra, tem que. Mas tem bebê, tem cachorro. Ah, não, mas a casa, né? Não tô levando o pacote completo, né? O bebê e o cachorro. O cachorro eu tenho também. Mas. É, o cachorro mas acho você que é tem, isso aí, pelo conforto. Mas você ia conseguir jogar Kinect sabendo que a casa é mal assombrada? Que ué, os vultos que você vê na televisão podem ser vultos de verdade, assim. Mas, ué, e você também ficaria na casa da. Você ficaria no Overlook sabendo que você não. Ah, mas aí depende, né? Você ia tomar uma birita lá e aparecer o velho lá, mata. Ah, mas aí você tá bebendo, né? Aí pelo menos tá bebendo. Bebendo vale, né? Eu posso beber na minha casa também, pelo menos vou estar jogando videogame, cara. Omelete Nuts. Chegou a hora dela, maravilhosa, Maria Clara, sempre linda, leve, transparente. Altiva. Se você pudesse criar uma lei, qual ela seria? Se você pudesse Malay. Criar uma lei. Malay. Criar uma lei. Ela tá muito portuguesa. Primeiro era o Cuborgo, que é o déspota do omelete. Cara, tem várias leis que eu gostaria de criar. Claro que tem. É lógico, né? Mas assim, uma lei, é uma das leis mais importantes na minha presidência do planeta. Seria a proibição de todo e qualquer karaokê, a não ser o meu. Ah, que beleza. Ah. Na minha casa pode ter karaokê. Todas as casas, não. Mas as pessoas vão querer ir na sua casa cantar. Mas karaokê é um negócio seguro, porque só existe karaokê nos lugares fechados, não tem karaokê ao ar livre. Assim. Diga isso pros moradores da minha residência. Mas é porque você mora do lado dos bares abertos lá, então, mas karaokê de verdade, pô, é só a sala. Karaokê de verdade, todos são karaokês de verdade, entendeu? Por que os japoneses gostam tanto de karaokê, você sabe? Porque os japoneses são o máximo, eles são incríveis. Você tá nervosinho porque você acha... Eu vou deixar você ter. Você pode cantar karaokê comigo. Se você permite, eu vou precisar tirar uma lei. Você vai tirar uma licença. Hessel, você é amigo do chefe, entendeu? Eu sou o chefe, eu tô fazendo as leis. Você é meu amigo. Na minha casa pode ter karaokê porque eu gosto de ouvir você cantar. Você é meu divo, Hessel. Ai, ai, ai, ai. Você é meu divo, você canta muito bem. História do bigode de mim. Eu gosto muito quando você canta Final Countdown. Uhum. Eu acho que você podia dar uma palhinha. Quando o Hessel dança Final Count. Eu acho que você podia dar uma palhinha aqui. Não dá, eu tô com a garganta zoada, eu não vou fazer isso com o nosso ouvintes. Não vou fazer isso não. Michael Jackson manda bem também. Ah, é. Mas dá só um. É muito bom. Arrepia, Hessel. Arrepia. Qual é a lei que você ia criar, Dani Taranha? Só vou dizer que a gente dançou Just Dance lá, a gente fez uma noite e tal do Omelette Nights. E mandamos muito bem, tá? Verdade. Tá todo mundo de parabéns. Mandamos lá muitas danças legais. Dancei a ragatanga lá com o Thiago Romariz. Romarização destruiu no ragatanga. Porque parece que ele nasceu com esse movimento ragatanga aí. E, ó, tá de parabéns, viu, Thiagueira? Eu iria fazer uma lei onde seria obrigado a Sabesp e a Sabesp da sua... do seu estado, que eu não sei qual é o nome, mas deve ter uma Sabesp com outro nome no seu estado. A companhia de saneamento do seu estado. É, exatamente. Vai, a colocar o quê? Além do flúor que colocam na água, essas coisas, colocar Rivotril na água. Por que Rivotril? Porque eu acho que as pessoas iam ficar mais calmas com a sua dose diária de Rivotril, o mundo seria um lugar melhor se todos tomassem Rivotril. Essa é que é a verdade. Então, não precisa ficar chapado, dopado, não é isso? Umas gotinhas ali, só pra baixar o estresse. Todo mundo chapado. Tipo... Todo mundo de boa no trânsito, de boa no metrô, de boa no busão, no, nos seus trabalhos. Cara, imagina um busão de chapados. Todo mundo de Rivotril, né? Então caralho. Eu ia colocar essa lei, que eu acho que ia salvar o planeta, a minha lei. Desculpa. É engraçado que já existem leis, assim, que proíbem as pessoas de serem mega estressadas, né? Tipo, buzinar, não sei quanto... No, é, buzinar não sem pode. Necessidade. Não em pode, Brasília não ninguém pode. Respeita, né? Em Brasília não pode buzinar, sabia? Quando você tá chegando de carro lá, por exemplo, logo no aeroporto, assim, quando você sai do aeroporto, tem uma placa gigante lá, é... Bem-vindo a Brasília e tal, nós não... Não buzinamos. Costumamos buzinar aqui. Sério, mas as quadras lá tem placas, proibindo. Sério? É proibido buzinar por lei. Então que lei você faria, Thiago Romarinho? Eu faria uma lei, tipo, não é maluca assim, mas é uma coisa que eu sempre me incomodei desde pequeno. Eu acho um absurdo, na, sei lá, um garoto na quinta série, na quarta série, ter que ler Dom Casmurro, sabe? Ou ter que ler qualquer coisa assim. Óbvio que são obras-primas. Mas um garoto de 10 anos, sabe? Ele não tem capacidade de entender a complexidade daquele negócio, sabe? Tá. E eu acho que isso forma muita gente imbecil que fica comentando, sabe? Hoje em YouTube e o escambau, assim, analfabeto. Entendi. Funcional. Analfabeto. Exato. Puta, você acha... Caralho, Thiago, eu acho que é justamente o contrário, velho. Não, eu acho que você tem que colocar o cara pra ler livros que sejam condizentes com a idade dele, entendeu? Tá. Tem que ser uma coisa... Tem que ser uma coisa aos poucos. Tá, você mas não pode... qual que é a idade certa pra ler Dom Casmurro? Não, acho que você tem que ler desde sempre. Ah, Dom Casmurro, acho que você tem que, sei lá, mais uns 15 anos, sabe? 16 anos. Não só Dom Casmurro, são vários outros livros que na primeira, segunda série você já tem que ler, sabe? Entendi. Então, eu tive que ler na terceira série, na quarta série, Clarice Lispector, sabe? Lispector. Olha, nossa, ele ficou bravo, né? Não, Lispector. Eu tive que ler Clarice... Clarice. Eu tive que ler Clarice Falcão, né? Tô brincando. Mentira. Mas, se fosse essa lei passasse, aí a pessoa de, ia ter que de, ler 15, de 11 anos teria que ler Clarice Entendeu? Falcão. Eu só acho que tem que ser uma coisa... Pô, posso mudar minha lei? Eu quero proibir a Clarice Falcão. Pronto, é isso. Eu quero proibir a Clarice Falcão, pronto. E você, Ressa, a sua lei? Pô, eu já mudei minha lei 5 vezes, desde que a gente começou aqui. Ó, o lance da buzina, eu proibiria a buzina, não pode buzinar. Quem buzinar, tipo, vai tomar choque na hora, assim, eletrocutado na cadeira do carro. É uma das leis que eu faria. Outra lei, todas as leis, acho que eu penso assim, mobilidade urbana. Se você tá no metrô, você é obrigado a ficar à direita. Se você ficar à esquerda, você vai ser ejetado da escada rolante do metrô. Se você parar durante 5 segundos, você é ejetado, né? Pum. É, não, pode parar, mas para na porra da direita, entendeu? Tá escrito lá. Tem um sorriso, inclusive. Ó, por favor, facilite a circulação. Fique a porra da direita. Essa é e falar no cinema? Falar no cinema? Eu acho que tinha que ser linchado. Olha, é engraçado isso, mas eu tô cada vez mais tolerante com esse negócio. Talvez, eu não sei se eu perdi a esperança, mas sempre que eu vou no Cinemark, assim, ou então que é um filme, sei lá, filme que estreia grande e tal, pô, eu já não reclamo muito, assim. Antes eu ficava chateado e tal, ficava, porra, cala a boca, não sei o quê. Chateado. Hoje em dia não, isso só depende do cinema. Nossa, eu faço Crazy Eye no cinema pra gente que tá falando. Crazy que Eye. É Crazy Eye? Crazy Eye? Eu fiz o Crazy Eye pra Dani, o vocês não estão vendo. Né? Mas é, tipo, cara, eu tenho olhos bulbosos. Ninguém enfrenta louca, um né? doido de verdade. Ninguém enfrenta um doido de verdade, foi isso que eu já aprendi. Tipo, por isso que eu vou. Eu não faço psiu. Psiu. Eu não faço psiu pra você. Eu vou all the way, eu sento do seu lado e fico encarando você. É isso que eu faço. Mas é a melhor tática, porque eles ficam com medo. E o lugar que tem mais concentração de louco é justamente no cinema, né? É. Louco, o cara que bate punheta na sua frente, assim. Isso aí. Flecha. Ai, flecha. Já? Pô, sempre vai no... Sempre? Que filme, que cinema que você anda nunca indo? Nunca peguei, mas tem um monte de caso, tipo. É porque o cara não bate punheta junto com o homem, mas cinema vazio... Com mulher, tipo... Ai, gente, desagradável. Você se esquece da minha história? Você bateu punheta no cinema? Eu bati punheta no cinema. Que isso? Você não lembra a sua história? Qual que é a sua história? Você não lembra que eu... Na verdade, foi no banheiro do cinema. No cinema do centro, ah, né? No banheiro aquele do cinema. Cinema do centro. Eu tô ligado no cinema do centro. Eu fui ao banheiro do cinema. E antes da sessão... Frei Caneca? Frei Caneca, lógico. Né? Lógico. Eu fui ao Frei Caneca... Tanto que tem, hoje tem um aviso no banheiro lá, não pode... Proibido bater punheta, tal, tá escrito isso mesmo lá. Proibido chupisco, punheta. Proibido chupisco, mariscão, punheta. Cursos de sexo oral não pode também. Cursos de sexo oral não pode nada disso. Olha, a que ponto chegamos. E eu tava ali, tipo, tinha um cara mijando há muito tempo. O cara tava encostado no cubículo... E pelo menos tem a parede, eles puseram a paredinha, sabe? Gerência do Frei Caneca, do shopping Frei Caneca, se esforça. Sim. Eles se esforçam. E eles colocaram lá aquela muretinha e tal pra dar, né? Pra você não ficar lá sentado medindo. E eu tava lavando as mãos e tinha um cara há muito tempo, mijando há muito tempo. Deu caralho. Aí eu vi que ele tava tentando me chamar minha atenção, sabe? O cara se mexe muito, vai pra trás e tal, e vira e olha, e volta e vira. Eu falei... Quando eu olhei, assim, subi o olho, eu falei, que esse cara... tá acontecendo com esse cara? Aí ele deu um passo pra trás. Aí, aí uma rola. Me mostrou. Eu olhei, falei, tá. Peguei, terminei, enxuguei as minhas mãos. Aí saí e tava o segurança do lado. Falei, ó, tem um punheteiro ali, velho. Falei, vai ter um punheteiro ali. O cara, filha da puta, entrou lá e tal. O humano saiu, velho. Ele saiu... tentando enfiar o bicho de volta na calça, tropeçando no cinto, e ali, e eu só, eu dei, ó, pô, lógico, né, daí eu falei, pô, por quê? Aí depois, pô, eu fui contar isso pra um amigo meu, gay, que frequenta o Frei Caneca, e o cara ficou puto comigo. Ficou você puto. Denunciou? Ficou puto, falou, ah, mas é, porra, você que estava no Frei Caneca, falou, não, caralho. Sabe? É, sim, né? Shopping, lugares públicos. Né? É lugar público, não tava na louca. Desde filho. Quando falaram que o Shopping Frei Caneca só pode ser frequentado por homossexuais? Eu não tava na tem louca. Tem uma porra, entendeu? De uma placa lá dizendo isso? Não tem, então. Eu pronto. Não tava numa sauna gay, caralho. Mas posso falar uma coisa trash que aconteceu comigo? Trash. Peguei um ônibus da Paulista até minha residência. E aí entra um cidadão bonito, de terno, gravata, maleta e tal, senta. Três cadeiras ao meu lado. Então eu estava do lado esquerdo, ele estava do lado direito, encostado na parede do ônibus ali, na janelinha. E beleza. Aí eu tô vendo o cara, ele coloca a maleta na frente, assim, dele. E começou a coçar o saco. Eu fiquei e falei, bom, ele tá coçando, né, coitado. O saco deve coçar, eu não tenho. Coçou. Aí o ônibus começou a encher, aí desencanei. Quando eu tava chegando em Santana, meu grande bairro, o ônibus esvaziou. Ficou eu e ele atrás... E mais algumas pessoas mais pro meio e pra frente. Aí ele coçou de novo. Eu falei, puta, deve estar coçando mesmo esse saco, né? Vamos lavar esse saco, moço. Vamos... Chato, né? Colocar uma... Chato. Deve ter. Eis que ele coloca a maleta na frente de novo e bota o trem pra fora. Não é possível. Juro pra você. No ônibus? No ônibus. Que isso? E olhando de rabo de olho assim, eu falei, Cristo, o que ele tá fazendo? Botou o trem pra fora e começou ali. A mexer, brincar com o Mas só você conseguia ver ou mais pessoas conseguiam? Só eu conseguia ver. Aí eu fiquei apavorada, que eu falei, meu, vai espirrar alguma coisa em mim. Eu preciso sair daqui agora. Eu não vou ficar aqui, Tipo, eu saí de perto dele e fui pra uns bancos lá na frente, que é pra não correr risco. Mas era uma linha muito longa, uma viagem muito longa, né? Não, era 40 minutos, cara. Eu não podia aguentar. 40 minutos é bastante tempo. Podia aguentar. É bastante tempo, 40 minutos não dá pra aguentar. Pois é, você ouvinte, mantenha o seu pau nas suas calças. É, aí. Por favor. Omelete Nights. Ó, uma dúvida aqui do John, nerd de 18 anos. Desde que comecei a trabalhar há uns 6 meses, quase todo o meu dinheiro está sendo gasto com as mulheres da vida. Caralho, velho. Descobri não, a sacanagem, ando quebrado, sem grana. Ah, o frescor da sacanagem. Não consigo sair dessa, o que eu faço? É o frescor da sacanagem, John, de 18 anos. Meninos. Não, mano. Sério, tem tanta mulher no mundo, você não precisa pagar pra isso, não. As meninas de 18 não querem dar pro cara de 18. Mas ele não precisa comer menina de 18. Vai, ele vai, se ele for pra balada, ele vai achar a mulher mais velha. Achei que você fosse falar mais nova, me deu um arrepio na espinha agora. É porque nesse programa aqui, né, Deus me livre. Deu um arrepio na espinha, falei, não fala isso. Dica olha, para se, o John, hein, se o lance dele é saciar sua libido de mendigo e tal, ele pode bater muita punheta, entendeu? É o que pessoas de 18 anos saudáveis, assim... Fazem. Fazem, exato. A cada 40 minutos, pega uma linha de ônibus aí, ó, a viagem, entendeu? 40 minutinhos. Não, mas vai pra balada, gasta esse dinheiro em balada, assim, aí pega a mulher lá, entendeu? Eu também acho. Não precisa gastar todo o dinheiro com mulheres da vida, não, né, Érico? Olha, ó, putz... Eu acho... Eu, por um lado é bom, né? Porque... Move a economia. É prestigiar, é elas bom prestigiar. Move a economia. Move a economia. Aliás, seria melhor, moveria melhor a economia se fosse tudo registrado, exatamente, licenciado, permitido. É o que eu ia chegar lá, Marcelo Hess. Eu acho que... Eu não sou um grande usuário. Mas eu sou entusiasta, eu também sou entusiasta. Eu não sou um usuário, mas eu sou um entusiasta, exatamente. Eu acho que, cara... A profissão vai a algum lugar? Vai acabar? Não vai acabar. Cara, dizem, a profissão mais antiga da humanidade e tal. Deve ser. Não vai acabar. Não vai a lugar nenhum. Então você tem que fazer o quê? Tem que registrar, cara. Não adianta. Puta, moralismo imbecil. Mesmo porque as meninas ficam doentes aí, sabe? Putz, você tem que Tem que ter plano de saúde. Tem que ter, sabe? Tem que ter amparo do governo. Calma, Érico. Vou mudar toda a minha história lá, agora falando agora sério. Agora você quer fazer uma lei. A minha lei é essa. Nossa senhora, vai trocar tudo. A minha lei é essa, que agora eu fiquei nervoso. Porque eu... eu acho que tem que... Sua lei é ir no puteiro obrigatório. É. É tipo serviço militar e puteiro. É isso. Jovem, ao completar 18 anos... Troca, em vez de você, ao completar 18 anos, ir lá no quartel, se alistar, você vai no puteiro, pronto. Próximo e-mail, como é que chama essa pessoa? Me chamo Léo, sou estudante e moro na capital. Meu problema, do Léo. Ano passado, na minha escola antiga, conheci a garota dos meus sonhos, literalmente. Só que fui expulso da escola por uma gangue de rua. Caralho, ele vive no filme. Ruas de fogo, sei lá, que porra é essa? E acabei que não pedi ele namoro, gente, como assim? Meu Deus. Era certeza, ela gostava de mim e eu gostava dela. Já passou um ano inteiro... Sonho com ela sempre, não sei onde ela mora, ela não tem celular, não tem perfil nas redes sociais. Olha, não sei o que você faz, Léo, mas o fato de você ser expulso, ter sido expulso de uma escola por uma gangue de rua é um diferencial. Caralho. É um diferencial, eu acho. Pena que ele não mandou mais detalhes disso, é curioso. Como que ele foi expulso, né? Eu queria saber também. Por que que expulsaram ele? O que que ele fez pra expulsarem ele da escola? Caramba, entendeu? Essa história tá faltando muitos pedaços, tá muito intrigante. Então, foda-se a mina, a gente quer saber por que que você foi expulso por uma gangue de rua. Mas isso é um problema também, quando a sua alma gêmea não tem coisas nas redes sociais, né? Como é que você vai encontrar essa pessoa? É verdade, é complicado. Terrível isso. Troca de alma gêmea, Léo. Tem tantas aí. Último e-mail aqui do Pedro Bender. Se sua vida virasse um looping, qual coisa você não iria gostar de fazer neste momento? Tipo, porco, o feitiço do tempo, você. Assim? É. A regra é a seguinte, você vai ficar fazendo apenas aquilo pro resto dos tempos. E não, você não morre de fome, nem de vontade de ir ao banheiro e nem de sono. Fica aqui meu abraço especial pro Thiago, que roubou uma vaga que eu muito queria. Então, acho que ele queria entrar no omelete e você entrou na vaga dele. Já era. O Thiago é dançarino, ele dança muito. É. Aí tem um e-mail que eu queria ler aqui, que é um recado pro Thiago. Cadê? Vão pensando aí. Qual seria a coisa que você ficaria no looping eterno? Que você não gostaria. Eu não gostaria. Eu já tenho um monte de coisa dia a dia, assim, que é chato ficar no... Já é um looping, né? Você tem que encarar todo dia. A rotina. Escovar o dente todo dia, um looping chato pra caralho. Mas necessário, Hesse? É necessário, sim. É necessário. Que mais... arrumar estacionamento, vaga de estacionamento também é um looping diário que é insuportável. Não dirijo mais, então eu já superei. Imagina, você para, aí você volta. Coisa que eu não queria fazer era lavar a louça. Lavar a louça é terrível também. Porra, é muito chato, cara. Ficar preso no looping da louça. No looping da louça, é verdade, muito chato, né? Lavar a louça é um porre, né? Que negócio insuportável. E o pior é que, tipo, toda vez que eu lavo louça, depois eu quero tomar banho porque eu fico com cheiro de detergente. Não gosto disso. Manda o Thiago frescurinho. Eu acho que eu não gostaria de ficar num looping esperando o elevador. Esperar o elevador é difícil. Esperando o elevador num looping eterno. Você esperar o elevador eternamente. Sabe uma agonia que eu tenho foda? Quando eu tenho que descer, pegar o elevador pra pegar a pizza, eu tô morrendo de fome, aí eu tenho que levar a pizza de novo, só que o elevador já subiu, eu tenho que esperar ele descer de novo. Nossa, mano, é muito ruim. Eu fui querendo comer a pizza e não posso comer. Você é ansioso, né? Muito. Mas uma vez eu comi. Você comeu a pizza comi a pizza antes de chegar em casa. Antes de chegar ao elevador. Tanta fome que eu tava. Por isso que você trabalha no omelete. Olha a ansiedade de Thiago. Eu tenho um problema sério com a pizza. Porque eu detesto pegar a pizza e depois ter que subir no elevador com outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa sempre faz algum comentário sobre a sua pizza... E eu acho que isso acaba com a minha pizza, assim. Tipo, ele bota um olho gordo. É como se ele tivesse cuspido na sua pizza. É como se ele tivesse cuspido. Ele cuspiu verbalmente na minha pizza. Só de falar, assim, alguma coisa, tipo... cheiro tá bom, hein? Fala assim, caralho. Cala a boca. Caralho. Por que você foi falar do porra do cheiro da minha pizza? Por quê? Por que você teve que fazer isso? Primeiro, puta obviedade. Você não tem mais nada o que falar. Você não tem mais nada o que falar. O cheiro de pizza é tudo igual, né, meu? Cacete, velho. Você tinha que falar isso. Você estragou a porra do meu apetite. Cheiro tá bom, hein? Cheiro tá bom, hein? Cheiro tá bom, hein? Não, e quando você sobe no elevador com a outra pessoa, seu vizinho pediu pizza, e você olha pela capa da pizza assim, fala, puta, ele comprou a pizza mais melequenta e mais barata da vizinhança. Você vai falar o que pra essa pessoa? Você perde totalmente o respeito, né? As pessoas, deveria ser lei, você não pode subir no elevador com pizza acompanhado de outra pessoa. É, cara, você tem que esperar subir e descer. Pronto, eu acho que a gente fechou aqui numa lei conjunta de todos nós. Sim. A lei da pizza solitária da pizza no elevador. É só você e sua pizza. Ponto. Não precisa de outra pessoa. Não, você não, ninguém quer a pessoa comentando, ah, o cheiro tá bom, hein? Ninguém quer isso. Fala, próxima vez, olha, aí sabe qual vai ser vai ser jogar no posto. A pena, sabe qual é a pena? Vai ser jogar se no o cara posto falar, entrar com você no elevador, ver que você tá com a pizza, entrar com você no elevador, a pena é, você vai ter que entrar, depois eu vou peidar no elevador e você vai ter que entrar no elevador e falar, o cheiro tá bom, hein? Fala assim, o cheiro tá bom, hein, filho da puta. Cagar no elevador. Filho da puta, não fala do cheiro da minha pizza. Gente, que horror, olha só, deixa eu encerrar com o e-mail da Evelyn de Belo Horizonte. Ai, Evelyn. A mãe Evelyn. Dela, gente, ouve o Omelette Nights, tem noção? Um desculpa, beijo pra mãe da Evelyn. Beijo. Nossa, mãe desculpa, Evelyn. Viu? Desculpa, mãe da Mas Evelyn. Mas se a senhora for gostosa, é a mãe aqui. Mas olha só, a mãe da Evelyn disse que o Quarteto Fantástico pode sim ser uma boy band, sabe por quê? A única mulher é uma mulher invisível. Olha, que genial. Olha, gostosa, né? E inteligente. Pois a mãe da Evelyn. E ela diz outra coisa aqui, ó. O Marcelo Hesse e o Thiago Romariz são bem mais seduzentes que o Érico Borgo. Tá certo. O que, que é seduzente? Não sei, ela colocou no e-mail isso. Seduzentes? Sedutores. Ela fica mais horny por vocês do que por mim. Ah, mas juntos ou separados? Porque vocês são, provavelmente porque vocês são mais jovens. Eu tô mais na faixa dela já, entendeu? Dela. É. O que, que eu vou pegar esse velho? Da Evelyn? Da mãe da Evelyn? É. Você acha que a mãe da Evelyn tá pegando... mais novos, eu acho que a mãe da Evelyn é uma devassa. Que isso? Que isso? Não fala assim de mãe de Evelyn. Evelyn. Ninguém manda a senhora ouvir esse tipo de programa, entendeu? Desculpa, mãe da Evelyn. A senhora deve ser linda. Gostosa. Entendeu? Gostosa. Inteligente. Deve estar com tudo em cima, deve ser uma coroa enxuta. Tá. Tá incrível. A única inteligência que a senhora não teve foi de preferir esses dois aqui a minha pessoa. Você tá com recalque porque as bichas te preferem, mas as mães preferem o resto. As Thiago. Mães. Nada, não. Chove mais. Mesmo porque a gente dança muito mais que você. É. Tá? Desculpa, eu não queria dizer nada. Eu não ia dizer eles nada. Eu não dançam disse porque nada. Quando você dança, não, você não, quebra não, o não, pé. Não. Ah, eu fiz um movimento, coloquei o pé pro lado, um mancando que não foi com eu botinha. Não ia dizer nada, tá? Mas agora eu fui chamado na chincha. Ah, para, Eric. Agora... tira essa botinha, que ridículo. E agora eu vou dizer o seguinte. Ridículo essa bota sua. Agora a gente revela que o Érico fez o programa inteiro com uma botinha. Botinha ortopédica, ai, quebrei o pé dançando. Dançou uma música. Lenta ainda, sei que música que é. Érico fez um movimento que não foi sexy. Eu quero dizer só uma coisa. Fala. Tá. Nós estávamos num campeonato de um não, nós não estávamos. Nós não estávamos. Era um campeonato. Não, ninguém estava competindo. Cara, não. Fala isso pra Carol Moreira. É, não, mas... ninguém estava competindo. Ela tinha uma tabela. Ela fez uma tabela. Ela tinha uma tabela, ela anotou pontuação. Você achava que você não estava competindo. Não. Ninguém não compete quando tem duas pessoas no recinto. Marcelo Hesse e Carol Moreira. Tá? Não existe uma não competição se você está jogando qualquer coisa quando os dois estão no recinto. E, mas eu queria dizer que eu joguei a primeira música e a minha pontuação foi a maior pontuação da noite até aquele momento. Acontece que na segunda música... eu faço movimentos exagerados porque eu engano o Kinect e achar que eu tô jogando melhor do que eu realmente estou. Tá bom. Você tá querendo dizer que você é gamer, você se machucou porque você é mais gamer que todo mundo. Eu exagero nos movimentos porque ele registra melhor. Uhum. Você entende a lógica do Kinect. Você foi além do seu limite. E aí, óbvio que eu tenho um pé machucado. Eu tenho um pé que é um ferimento de guerra, que ele eu feri no Apocalipse. Você aí, que acompanha o Omelete há bastante tempo, se lembra que eu feri meu pé esquerdo na grande fuga dos zumbis de 2012, na Comic Con, Eu feri esse pé lá, tem registrado em vídeo eu ferindo o pé e o zumbi vindo me ajudar na sequência. Sim. É, então, aí eu fiquei, comprei esta bota aqui, que é aquela bota, como é que chama? Ortopédica. Bota ortopédica. Ah, ortopédica. Ortopédica para consertar o pé. Essa aqui é uma tala. O pé não tá torto? Então, conserta o pé. É um pé para imobilizar. É uma tala com aqueles gessos modernos, né? Com velcro, um gesso com velcro. Isso aí, eu vou te falar o que é isso. Se você fosse num massagista... Eu pensei que ele ia falar isso aí, eu vou te falar o que é isso aí. Isso aí é viadagem, entendeu? Eu ia chegar nesse ponto. Mas antes, se você fosse num massagista, ele ia olhar o seu pé, ia passar uma pomada com anti-inflamatório, ia massagear, ia ver o que estava de errado, ia imobilizar com uma faixinha, com um remédio, pra você dormir e o remédio penetrar no seu pezinho. E no dia seguinte você ia estar lindo e maravilhoso com esse pé funcionando. Essa tala é coisa de bichona! Entendeu? Tira essa tala, não tem porquê. É, porque eu deixar um outro homem ficar tocando no meu pé, assim... Você tá pagando, é um massagista, ele é pago pra isso. É um putinho. Ele é pago pra isso, putinho. Ele estudou pra isso. Você não quer massagista e depois ficar reclamando que eu não quero instrutor de paraquedismo? Tá vendo? Massagista é muito melhor, tá massagista vendo? Ele faz aquilo pra viver, entendeu? Ah, eu nunca paguei por uma massagem e eu não gosto de massagem, essa é a verdade. Como não? Eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto à vontade com massagem, pronto, falei. Não me sinto. Mas é justamente, ele vai desestressar você. Todas vocês, mulheres estão ouvindo esse programa agora, que já tentaram me fazer massagem alguma vez na vida, saibam que eu não gostei. Qual que é o seu problema? Eu acho que aí tem uma coisa sua. Tem uma coisa sua que a terapia resolve. Vamos lá, vamos investigar isso. Quando alguém faz massagem em você, qual é a sensação? O que você sente? Eu fico inquieto, eu quero que passe logo. Você é ansioso. Você sofre de transtorno de ansiedade. Vamos descobrir a hora de onde vem essa sua ansiedade. Por que você fica ansioso? Por que você quer que Porque eu tô logo? Morrendo, Dani Taranha. Não, você não está morrendo. Estamos todos morrendo. Estamos muito mais próximos da morte agora do que estávamos quando começamos a gravação deste programa. Você tem medo que o massagista te mate sem querer. Estamos quase 40 minutos à frente, mais próximos da nossa morte. Deixa eu te falar uma coisa. A massagem é pra você relaxar. Não relaxo. Eu não relaxo. Você me conhece há muito pouco tempo. Você não sabe ainda que eu não relaxo. Eu sou irrelaxável. Pra você se conectar com você mesmo. Eu conecto eu mesmo quando eu pego o ônibus. Você deve ser uma pessoa que deve somatizar a doença. Não somatizo, você sabe por quê? Você somatiza sim, eu não senhor. Somatizo, eu vou te somatiza explicar por quê. Somatiza sim. Eu vou te dizer por que eu não somatizo nada. Porque eu não guardo nada comigo. Sai tudo da boca pra fora, eu não falo, eu não deixo de falar Mas nada. Mas você é um homem duro. Você é um homem duro, você não é um homem leve. E é por isso que você não sabe dançar. Quando você dança, parece que tá com dor nas costas. E aí, por isso que você quebra o pé, porque você é um homem duro, você não relaxa. Nem na dança você relaxa. Tá aí, a gente vai pagar uma massagem pra você. Não precisa ser erótico. Eu não vou, eu não aceito. Tara, eu vou te falar uma coisa agora, uma triste realidade. É uma triste realidade. Você já percebeu que eu faço você gritar todo o programa? Você me estressa, Érico. Sabe o que eu vou fazer uma hora dessas? Eu vou conseguir fazer você gritar no Jovem Pan Morning Show. Omelete. Bom, então acabou isso aqui. Ai, ai, ai, chega, né? Então tchau pra vocês. Você tá muito nervosinha. Eu não estou nervosa, Érico. Você tá muito nervosa. Você é que me estressa. Tá? Você sabe Porque que... você é um homem duro, é a definição pra você. Faz Érico assim, Borgo, ó, sobe, um homem duro. Você faz então a sua massagem de pé, você sobe nas costas do Érico e você vai desestressar e destressa ele também. Pronto. Mas ele não vai querer. Eu derrubo você. E cadê se a flauta? Tentar subir em cima cadê de a sua mim? Flauta? Cadê a flauta? É uma boa. Minha flauta me relaxa. Vai, encerra. Isso, o com a enfia no cu essa flauta aí, vê se relaxa. Mande e-mails, omeletenights@omelete.com.br. Esse programa é feito por vocês. Inspira. Expira. Expira. Nossa. Momento relaxamento. Tchau, Érico tchau, vai... chega, tchau, tchau, acabou. Um abraço. O Érico vai abrir um spa da flautista. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.